que te amou. Não me diga que esqueceu. Sei que tudo já mudou. Tanta coisa se perdeu. Houve um tempo em que um beijo nos calava a voz. Te conheço.